nem consigo entender o que cê tem que mexe tanto assim. Só sei que essa parada louca faz eu te querer pra mim. Esse jeitinho, um sorrisinho que na moral em outra nunca vi na boa, nem vou resistir. Eu já caí, não vou fingir que não tô entendendo. Meu coração duro já se perdeu faz tempo. Nem sei se tenho chance, mais avante não vou ficar me prendendo. Mesmo que seja 1% por você vai tá valendo todo o esforço. Quando eu tô no jogo eu vou de corpo, sou assim, visto a camisa ainda mais por você linda. Seu destaque nessa partida e as jogadas pra te ter vão ser aquelas mais bonitas. Com você nega é show, oh, categoria de certeza. E os problemas, deixa que eu vou tirar de letra, é só abrir o coração. Sem marcação que eu vou com jeito, não vai faltar carinho, amor, risadas e respeito. Pode confiar que eu vou cuidar bem. Afinal, tesouro assim na vida é uma vez só que a gente tem. Preciosa, tão charmosa que me deixa assim, sem jeito. A cor dos olhos, esse brilho foi o que encantou o preto aqui. Deixa eu me achegar e te mostrar sem receio. Melhor que as minhas rimas são ser os abraços e o gosto do meu beijo. Bons momentos e te mostrar que eu sou diferente. Um futuro, eu e você pra sempre. Quero estar junto quando você precisar. Me deixa ser aquele lugar, um ponto seguro pra você repousar. Me deixa ser, quero estar junto quando você precisar. Me deixa ser aquele lugar, um ponto seguro pra você repousar. Ela é um poço recheado de ouro. Se fosse uma música seria o coro que não sai da mente, da boca da gente. Fácil de cantar, mas difícil de compor. Realmente não é simples falar de amor, mas fácil é relatar a perda, a dor. Com ela é impossível, cada momento intenso. Estar do lado dela é incrível, extenso. Plano imenso, papo de futuro admissível. Uma possível aliança dourada no dedo. Sem medo de pensar que não daria certo. O certo é incerto, a gente que faz dar. Então traz ela pra cá pra gente tentar. Porque no sonho fui capaz de proporcionar tudo que ela queria, eu realizei. Já tô preparado, manda ela como eu sou. Deixa ser, quero estar junto quando você precisar. Me deixa ser aquele lugar, um ponto seguro pra você repousar. Me deixa ser, quero estar junto quando você precisar. Me deixa ser aquele lugar, um ponto seguro pra você repousar. Quero ser seu amigo, quero ser seu abrigo, te proteger do perigo. Quero estar contigo hoje, amanhã, depois e eternamente. Me dá só uma chance de te fazer feliz pra sempre. Quero estar presente no seu futuro, me deixa ser o seu porto seguro. Que eu juro que se a felicidade estiver lá no fundo do mar, sem pensar eu vou prender o ar e mergulhar pra pegar. Se como prova de amor quiser que te busque uma estrela, fica tranquila, por você eu busco a constelação inteira. Cê merece o melhor da vida, amor. Beijo, abraço, carinho, chocolate. Late flor na hora de ir embora, meu peito fica apertado. E nessa hora faz sentido aquele ditado: se a alegria de pobre dura pouco, já não importa. Vou arrumar mais um trampo pra te trazer de volta. Quero estar junto quando você precisar. Me deixa ser aquele lugar, um porto seguro pra você repousar. Me deixa ser, quero estar junto quando você precisar. Me deixa ser aquele lugar, um ponto seguro pra você repousar. Me deixa ser, quero estar junto quando você precisar. Me deixa ser aquele lugar, um ponto seguro pra você repousar. Me deixa ser, quero estar junto quando você precisar. Me deixa ser aquele lugar.